do Senhor. Olha, eu não sei como é que está a sua alma hoje, mas eu peço a Deus que esteja tranquila e ancorada. Muitas vezes a minha alma se sente como um barco no meio de um temporal e eu preciso cantar aquele hino, talvez você conheça. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. É verdade, com Cristo no barco passa o temporal. Mas um barco também precisa estar ancorado, a nossa alma precisa estar parada, tranquila. E a Bíblia fala em Hebreus 6,19 que a esperança é a âncora da alma. Nós precisamos ter a nossa alma num lugar tranquilo, parado e quieto. Você joga âncora depois que você termina uma jornada. E a nossa alma um dia vai jogar a âncora lá no céu, lá vai ser o nosso lugar final. Mas até lá tem os temporais. Mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Cante. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.